O cartório eleitoral de Gaspar disponibilizará a partir desta segunda-feira, dia 16, o serviço de cadastro biométrico dentro da Prefeitura de Ilhota. A ação busca facilitar a rotina dos eleitores da cidade que circulam pela administração municipal diariamente. O cadastro é obrigatório e 42,53% dos eleitores da cidade não registraram suas digitais. A previsão é de que o atendimento dentro da Prefeitura aconteça do dia 16 de março ao dia 4 de abril, prazo que pode ser prorrogado de acordo com a procura. Serão distribuídas 50 senhas por dia, conforme destaca o vice-prefeito de Ilhota, Joel Soares. Informar aí para os eleitores de Ilhota que a partir de segunda-feira, dia 16, o cartório eleitoral de Gaspar estará disponibilizando aqui na Prefeitura Municipal o cadastro biométrico. Esse cadastro ocorre do dia 16 até dia 4 de abril, é obrigatório. Até agora nós temos 42% de eleitores cadastrados. Então, pessoal, para não levar multa aí nas próximas eleições e não perder alguns direitos de cidadania, procure na Prefeitura Municipal a sala onde está o cartório eleitoral para que você faça a sua biometria. É rapidinho, não demora muito e esse serviço vai ser disponibilizado até dia 4 de abril. Palavras do vice-prefeito de Ilhota, Joel Soares, falando sobre o serviço de cadastro biométrico eleitoral que está sendo feito dentro da Prefeitura de Ilhota a partir desta segunda-feira. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.